Que aquece a alma e alegra o meu coração. Que

Mas se eu pudesse te abraçar agora, ai, poder parar o tempo nessa hora. Mesmo

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.

Onde chegas, chegas, Madrid, la sola luz ya de balcón, y quizás dentro de ella crecía las canciones que yo compondría y que son mi farol, luces sobre el mar, y a mí me dejan cruzar la oscuridad. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.

eu que estou bem conservado, depois casado, ninguém me liga. Oh, senhora do Tameiro, oh, minha sorte é barroada. Eu quero ficar solteiro, e eu contigo casada. Oh, senhora do Tameiro, oh, minha sorte é barroada. Eu quero ficar. Thank you.

Apita o comboio, lá vai a apita o comboio, a beira boleia. Diz para ali, diz para lá. O que eles têm é treta. Querem ir todos para lá. Um diz eu faço assim, outro diz faço melhor. Ó Zé Povo, vamos ter também pior. É mama, mas c'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Luxemburgo, Holanda, Alemanha, Irlanda, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Cabo Verde, que é muito giro, Brasil também, Israel, Espanha, Tunísia e Marrocos. E recebeste vários discos de ouro. Sim. Quantos discos é que recebeste até ao momento? Na Bélgica recebi um, pela Mona Lisa, e aqui em Portugal eu recebi 3 discos de ouro e deve haver um ou dois a mais, mas que não me deram porque ficaram com o produtor da época. Já agora, como é que surge esta ideia? Porque as pessoas dizem assim, o Timothy canta muito bem, não devido que sim, é belga, é um facto, mas tu foste a locais onde alguns artistas não iam. Por exemplo, porque tu foste cantar para a diáspora portuguesa, não é? Estou-me a lembrar, e já falámos aqui da França, Luxemburgo, da Alemanha, da Suíça, do Canadá, dos Estados Unidos, também de Cabo Verde e do Brasil. Isto é fruto de quê? Isto é fruto da simpatia que as pessoas sempre tiveram por ti? Eu acho que sim. Havia, na altura, eu tinha também vários empresários, nos quais havia o António Fortuna. Ah, o grande António Fortuna. O querido António Fortuna, que me mandava cantar em vários sítios. E não só ele, houve outros também, o senhor Oliveira, etc. E surgiu essa oportunidade de viajar. E eu nunca recusei de ir num sítio qualquer, porque para já era a viagem que forma a juventude. Na altura eu era muito mais jovem. E também... Continuas. Obrigado. Sempre jovens. No coração. Quando morremos, é que deixamos de o ser. Poxa, exato. Vai. E então, também era o facto de encontrar pessoas de Portugal que estavam a viver fora e que me conhecia através dos programas de rádio ou de televisão. Não sei se na altura como isso funcionava, mas isso foi o resultado da promoção aqui e que as pessoas me convidaram a cantar em vários sítios onde havia clube de imigrante e de português a me convidar. Já agora, o tema que ouvimos, Canção do Mar, que na altura, há muitos anos atrás, foi interpretado pela Amália, depois recuperado pela Dulce Pontes. Como é que surgiu esta tua ideia de incluir neste teu CD Timothy Telkel, esta canção, A Canção do Mar. Foi assim. De qualquer forma, eu quando gostava de uma canção portuguesa, se havia possibilidade, eu fazia uma versão ou francesa ou um cover. Cantei, por exemplo, canção do Zé Cid e do Paco Bandeira em vários discos meus. Quais foram as canções que cantaste? New York, do Zé Cid, e do Paco Bandeira, Os 40. Os 40, que eu fiz uma versão. Então, José Cid, cantaste o Cai Neve em Nova York. Sim, sim. E do Paco Bandeira, A Ternura dos 40. Dos 40. E mais outra canção, não me lembro bem hoje o título em português, mas fiz duas canções do Paco Bandeira e uma do José Cid. Também pedi ao Tose Brito de fazer as letras de uma canção chamada Les Portugais, que está num duplo álbum que eu gravei com a Orquestra Sinfónica de Macedónia. E a canção de Dulles Pontes, porque para já sou admirador, para mim, no meu coração, é a melhor cantora portuguesa. Pode haver outras pessoas que não concordam comigo, mas para mim é Dulles Pontes. E depois, aliás, eu escrevi vários poemas em honra dela, e eu achei importante, no momento, quando foi editada uma versão de Canção do Mar em França, em francês, toda a gente dizia que era essa cantora que cantava o original. E eu ficava fulo, porque era Amália, e depois Dulles Pontes. E eu quis, para ter a oportunidade de falar sobre isso, e dizer, atenção, meus amigos, não é bem uma versão original, é uma adaptação à canção francesa. A original é essa canção portuguesa. Foi uma dos critérios que me levou a gravar essa canção. Já agora, desde 79 até 86, ao tempo em que fez-se aqui um período largo aqui em Portugal, tiveste a oportunidade de te cruzar com a Amália? Chegaste a conhecer a Amália? Sim, sim, a Amália, muitas vezes. Não só aqui, ela me convidou lá uma vez na casa dele, mas também quando ela canta... Na Rua de São Bento. Sim, exatamente. Que é onde está o museu. Agora está o museu, exatamente. Exatamente. Ela, eu estive com ela a ver um jogo de Bélgica-Portugal, ver um jogo de... Porque ela, quando estava em Bruxelas, estava sempre convidada no jogo do Benfica e do Anderlecht. E eu estive com ela em Paris, jantamos em Paris, em Bruxelas também. Eu tenho recordação incrível, que era uma joia de pessoas, tal como Simone, com quem eu tive a oportunidade também de lidar. Simone de Oliveira. Simone de Oliveira. E são pessoas que são com uma fama internacional e que são com uma simplicidade incrível. E eu gosto muito do contacto humano que eu tive com eles, que não é sempre fácil com artistas de nome. Eu já agora convém dizer exatamente que foi com a Simone de Oliveira, com a Sandra Kim e também com a Lara Fabian, Abbey Road, é que tu produziste um espetáculo, Uma Pedra Pôr para Lisboa, isto a propósito do incêndio que destruiu o coração da cidade. Exato. De Chiado. Sim, porque eu morava no Largo do Carmo, era mesmo muito perto do incêndio. E eu fiquei muito, muito tocado no coração de ver o desastre que isto deu. E então surgiu a ideia de organizar um espetáculo para tentar de arranjar dinheiro para ajudar a reconstrução e o alojamento das pessoas que ficaram prejudicadas. E então organizei isso com a ajuda de várias pessoas da Embaixada Portuguesa em Bruxelas, um senhor chamado Manuel das Fritas, Manuel da Cruz das Fritas, que nós chamamos, um português fazia frita em Bruxelas, e tivemos uma casa importante, muito cheia, coletamos muito dinheiro, e eu fui entregar o cheque no presidente da Câmara da altura, que era o Nuno Abdelkassis. Ah, o engenheiro Nuno Abdelkassis. Sim, exatamente. Sabes que na altura estava na Renascença, não é? Quando foi o grande incêndio. E aliás, a Renascença mandou uma jornalista o dia que eu fui na Câmara Municipal de Lisboa para fazer uma entrevista e acompanhar essa entrega do cheque. Infelizmente, no dia seguinte, deixávamos o Carlos Paião, não é? Sim, sim, sim. O incêndio foi no dia 25 de agosto. Pois. Dia 26 de agosto, deixámos em si, enfim. Exato. Tu também conheceste o Carlos Peão. Sim, sim, muito bem. Aliás, ele era muito amigo do Henrique Amoroso, que era, que era editor da Valentim Carvalho, e que era um dos meus melhores amigos também. E foi ele que me apresentou o Carlos Peão, porque ele tratava dos direitos do autor dele. Não ficámos amigos, mas conhecido, e a gente de vez em quando se encontrava no espetáculo, na rádio, assim, conheci bem. Meu caro amigo Timothy, daqui a instantes vamos então falar deste teu livro, Apneias Emocionais. Sim. E também de um outro que tem a ver exatamente com a pintura a óleo, que é uma das grandes paixões tuas, não é? Sim, exatamente. Escrever e pintar. Exato. Neste momento a minha,